com fé. Quando a oração do salvo chega lá na glória, o crente consegue o que quer. Tudo que é difícil fica fácil nesta hora, o que era impossível já não é. Tudo é possível ao que crer, através da oração da fé. A oração da fé remove montanhas, a oração da fé cura os enfermos, levanta os fracos, fortalece os abatidos, torna o homem bravo num cordeiro. A oração da fé remove montanhas, a oração da fé cura os enfermos, levanta os fracos, fortalece os abatidos, torna o homem bravo num cordeiro. Deus não desampara todo servo que lhe busca, o Senhor não deixa perecer. Ele prometeu estar conosco todos os dias, as tristezas vêm nos socorrer. Quando o crente põe a sua vida no altar e anda na presença do Senhor, nas tristezas Ele nos alegra, faz aliviar a nossa dor. A oração da fé remove montanhas, a oração da fé cura os enfermos, levanta os fracos, fortalece os abatidos, torna o homem bravo num cordeiro. A oração da fé remove montanhas, a oração da fé cura os enfermos, levanta os fracos, fortalece os abatidos, torna o homem bravo num cordeiro.